Começa agora o Guia de Leitura, um quadro do podcast A Coluna. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando aqui, eu e o Henrique, mais um episódio do nosso podcast A Coluna e do quadro, especificamente para tratar sobre formação marxista, Guia de Leitura. Nesse episódio, a gente vai tratar sobre um texto muito importante do Florestan Fernandes, que talvez seja pouco explorado por outras pessoas, por outros grupos, que é um texto que ele escreveu para a coleção Primeiros Passos. A gente vai começar, enfim, como a gente já fez no episódio anterior, né, através de uma rápida apresentação do texto, da estrutura, e depois vai passar para uma sequência de perguntas em que a gente vai dialogar o conteúdo do texto através delas. E essas perguntas vão estar disponíveis também no nosso site. Dá um alôzinho pro pessoal aí, Henrique. E aí, pessoal, beleza? Mais um episódio aí. Esse texto vai ser legal. Espero que vocês gostem. Maravilha. E só lembrando, né, a todo mundo que está ouvindo o nosso podcast, que a gente está disponível em uma série de plataformas, né, o Castbox, o Podcast Addict, o Google Podcasts, o iTunes, o Spotify, o Deezer, enfim. E você pode também acessar, né, todos os episódios diretamente no nosso site. É só digitar lá acoluna.org/podcast, que todos os episódios vão estar lá disponíveis. Então, para começar, né, esse texto do Florestan Fernandes, um dos mais importantes sociólogos brasileiros, cara que revolucionou o nosso entendimento sobre o caráter da formação social brasileira, as suas transformações, sua modernização conservadora em vários momentos. Ele escreveu esse texto, né, para a coleção Primeiros Passos, né, que foi uma coleção de pequenos livros, né, pequenos títulos editados pela editora Brasiliense, né, a partir do fim da década de 1970. Até hoje, essa coleção teve 312 títulos. Eles sempre seguem assim, né, o que é tal coisa, o que é socialismo, o que é comunismo, o que é capitalismo, o que é revolução. E também entram em outros temas mais gerais, né? O que é teatro, o que é energia nuclear, o que é jornalismo, enfim, vários temas. Claro, alguns textos são melhores que os outros, porque são vários autores, né? Não é o mesmo autor sempre, e eles têm, né, algum grau de relevância cada um. O mais vendido até hoje é o texto da Marilena Chaui, O Que É Ideologia, que, na minha opinião, não é um dos melhores. E esse texto do Florestan é um texto bastante interessante, né, porque o Florestan dialoga com, busca fazer uma síntese, né, sobre o que é o caráter de uma revolução social, de uma revolução política, do ponto de vista geral, mas também muito ligado à situação brasileira, né? Então ele já começa partindo de um problema concreto da situação brasileira. E o importante é lembrar, né, que ao folhear, né, o texto, o livro, vocês podem encontrar as seções internas do texto divididas também através de perguntas. Então isso facilitou bastante o nosso trabalho ali. É claro, a gente fez algumas perguntas um pouco mais específicas, para dar uma destrinchada melhor no conteúdo do texto. Então a gente vai começar por aí, né, Henrique? A gente vai começar pela primeira pergunta, o primeiro tema que o Florestan aborda, que é o que se deve entender por revolução. E aí a gente tem uma pergunta um pouco mais específica, né, Henrique? Sim, isso aí mesmo. Esse primeiro capítulo, né, ele começa discutindo um pouco da questão terminológica, né? Para ele argumenta, né, que a gente não, por um lado também, não deve se prender absolutamente aos termos, né, e fazer tudo uma discussão enorme sobre isso, né? Mas tem que entender que eles têm relevância, sim, né? Que, né, a partir dessas palavras, dos termos, né, carrega, né, significados e intenções políticas que não podem ser negligenciadas, né, no confronto de classe. Inclusive, essa ideia, né, de revolução muitas vezes é utilizado para mascarar, né, golpes ou até mesmo contra-revoluções, né? Isso ficou muito claro, né, no golpe, né, de 31 de março de 64, né, que todos os atos institucionais eram, né, colocados, né, em nome da revolução, né, o movimento, né, dos militares era colocado como uma revolução. Então, ele diz, né, que nesse sentido a gente tem que disputar, sim, né, essas palavras, né, ainda, né, que a disputa não encerre só na terminologia, né, mas que, como ele diz, né, a gente tem que se apossar das palavras e calibrar elas para que o sentido delas se misture de forma inexorável com as ações coletivas, né, que o povo, né, o proletariado tem que desenvolver. Né? Então, nesse sentido que ele começa colocando essa questão. Né? Seguindo, né, para a gente dar uma aprofundada um pouco maior, teve uma outra pergunta que a gente fez, né, que é a seguinte: como o autor aborda a revolução em diferentes níveis conceituais? Então, primeiro, ele parte do mais imediato, né, a luta pela transformação da sociedade brasileira. Então, o significado da palavra revolução está ligado com essa semântica, mas ela também não depende totalmente, né, apenas da intenção, por exemplo, da classe trabalhadora, porque toda a sociedade de classes, ela também tem vários tipos de exigências econômicas, sociais, políticas, para sua reprodução. E algumas transformações estruturais, né, elas podem indicar também algumas aproximações mais ligadas com a expansão de uma determinada ordem, da ordem burguesa, por exemplo, como foi o caso de algumas revoluções burguesas que aprofundaram, né, essa expansão. E essas transformações, elas se regulam pelo grau de diferenciação no sistema de produção do país, no sistema que está vigente na construção, na reprodução e reprodução no país. Então, nesse nível, o conceito de revolução, ele não aparece necessariamente como uma especificidade proletária, né? Existiram outras revoluções e outras classes que também protagonizaram essas revoluções e podem também, né, tá sob esse grande raio, né, do espectro, do arco das revoluções burguesas em um determinado momento. Né? Então, tem as revoluções, elas não são proprietárias de uma classe específica, elas são fenômenos históricos que não são só especificamente proletários e tampouco, muito menos, especificamente burgueses. Para fundar um partido revolucionário aqui em nosso país, um partido comunista verdadeiro, armado com a teoria do proletariado, é necessário partir de um núcleo marxista, firme, conhecedor da ciência, para poder realmente formar esse partido. Essa é a minha tese e é por isso que eu estou lutando. E aí a ideia que eu acho que é bem interessante entender esse texto, né, como também conhecendo um pouco da trajetória do Florestan, assim, né, que ele, né, apesar de ter uma posição, né, firmemente marxista, né, ele tem uma longa tradição, né, de diálogo com várias outras vertentes da sociologia, né, então ele é muito versado, né, em dialogar, né, com essas outras categorias que existem, né. E essa introdução, ele está justamente tentando fazer isso, assim, né, de partir, né, das questões mais gerais, né, que nem o Gil explicou, e mostrando concretamente, né, como, se a gente quer pensar numa revolução, no final das contas vai ter que ser, né, proletária, né, como a gente vai desenvolver, né, mas aqui ele está, digamos, levando isso aos poucos para a gente, né. Então, é isso que o Gil falou, só que quando a gente começa a olhar concretamente, né, para a situação especial aqui do Brasil, né, vai ver que tem, digamos, que ele fala de tempos históricos distintos se misturando, né, porque por um lado a gente não concluiu, né, ou a gente poderia ser levado, né, numa primeira análise a dizer que a gente não concluiu tarefas do passado, né, que a burguesia fez em outros lugares, mas já tem, né, uma economia tipicamente capitalista, né, então a gente tem, né, um proletariado que tá carente, né, nos seus próprios meios de organização, e isso vai se defrontar com as classes burguesas, e essa burguesia aqui vai, no desenvolvimento dela, fazer um jeito, né, que não precisou passar por revoluções, né, democráticas, né, reformas democráticas que foram importantes em outros lugares do mundo. Né. Então, ele diz o seguinte, né, que a revolução tomada, né, somente no nível como transformação estrutural da sociedade capitalista, seria uma barreira, né, que as classes trabalhadoras vão ter que atravessar ela, né, vão ter que, além disso, e assumir esse caráter de classe, né? Então é basicamente essa ideia, né, de que a gente parte, né, de uma noção geral de transformação da realidade como revolução e vai caracterizar isso aos poucos, né, para ver como que isso se manifesta no Brasil. Né? Isso, e o Florestan ele também utiliza um termo de forma bastante frequente nesse escrito, que é a ideia de revolução dentro da ordem, né? Mas o que que significa, o que ele entende por revolução dentro da ordem, né? Ele entende, primeiro, ele é bem diferente daquilo que se tratou, né, dos processos revolucionários nos países de capitalismo central, né? Porque, no caso do brasileiro, as classes burguesas elas não se propuseram às tarefas de construção da ordem democrático-burguesa no Brasil, né? Elas abandonaram essas bandeiras, deixaram muitas delas no chão, né? E cabe, nesse caso, ao proletariado assumir a tarefa de levar essas bandeiras, que podem ser reformas, né? Reforma agrária, reforma urbana, reforma universitária, muitas dessas tarefas não foram concluídas e a burguesia brasileira, pelo seu caráter, especificamente como uma burguesia associada ao imperialismo, não tem a intenção de fazer essas reformas democrático-burguesas. Então, isso é muito importante para evitar, né, as ilusões, uma ideia de que existe no Brasil um setor da burguesia que seja progressista. Né? Pode ter um ou outro ali mais solto, com uma mente um pouco mais aberta. Agora, do ponto de vista de classe, a burguesia brasileira é extremamente reacionária. Tanto que o Florestan, inclusive, né, vou fazer uma citação breve aqui da fala dele: a burguesia tem pouco que dar e cede a medo. O proletariado cresce com a consciência de que tem de tomar tudo com as próprias mãos e, a médio prazo, aprende que deve passar tão depressa quanto possível da condição de fiel da democracia burguesa para de fator de uma democracia da maioria, isto é, uma democracia popular ou operária. Então, o Florestan ele mostra o caráter nessa situação de classe, a atitude das classes, no meio de um processo que passa do momento democrático de uma revolução a um momento predominantemente revolucionário popular, revolucionário socialista, proletário socialista, né? Ou seja, passa daquela, extrapola, né, o horizonte histórico democrático burguês e passa já para uma para as tarefas políticas tipicamente socialistas. Isso que ele busca caracterizar nessa autonomia de classe que o proletariado vai assumir na medida em que pega para si essas tarefas e entende conscientemente que a burguesia não está interessada em resolver esses problemas históricos. Beleza. E agora, começando o segundo capítulo, que ele se chama Quem Faz a Revolução. Então agora estamos indo já de novo para um nível mais concreto, né? E é uma coisa que no começo já dá para a gente discutir, é sobre essa questão, né, do indivíduo, das massas, das vanguardas, né? Como que eles trabalham com isso, né? Porque, bom, né, muitas vezes nos nossos livros de história, né, menos críticos, assim, né, durante a escola, né, muitos processos sociais são descritos com figuras, né? Fulano de tal, né, é a figura, né, daquele processo, né, sei lá, Revolução Francesa, Robespierre, Danton, Saint-Just, né, Marat. Então, será que foram eles que fizeram a revolução? Não, são as massas, claro, mas será que eles não importam, né? Importam também, né? Então, é um pouco disso que ele está tentando discutir ali, né, de que a gente não pode apagar a importância dos indivíduos, porque eles têm, sim, um papel essencial, né? São figuras de destaque que conseguiram exprimir na sua individualidade, na sua ação, anseios, né, de grandes contingentes, e tem que entender essas figuras dentro desse contexto onde elas aconteceram, né? E mais, né, do que as figuras individuais, né, as próprias vanguardas, né, que são destacamentos que não surgem, né, por vontade nossa, né, de alguém querer tomar a frente necessariamente, né, de querer ordenar que os outros façam isso, mas é algo que acaba sendo natural ao longo da história, né, ter determinados setores que estão mais esclarecidos, mais resolutos, né, sobre aquelas tarefas, e aglutinar em torno de si, né, o movimento, né? Inclusive, né, com muitas disputas de direção, né, são coisas que fazem parte, né, das revoluções, né, e de processos históricos e políticos em geral, né? Então, acho que isso é bastante importante saber, assim, né, de que quem faz a revolução são as massas, né, não existe, né, uma revolução feita só pelas suas lideranças, mas isso não nega a imprescindibilidade, né, de ter lideranças que consigam conduzir esse processo para além dos conflitos imediatos, dar uma direção estratégica para esses movimentos, né. Y mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Patria o muerte. Y deja que el sol aparezca sobre América, sobre América do Sul. E aí a gente entra na questão polêmica, né, até do movimento brasileiro, que é o que significa a categoria povo, né, e como é que o Florestan se posiciona perante a ideia de o povo, a categoria povo, né. Bom, o Florestan, ele identifica, né, nesse texto que a categoria povo, ela tem, ela carrega certa ambiguidade, né, ela pode congregar sujeitos muito distintos numa mesma categoria. Então é muito necessário ter cuidado com ela. Ela pode não revelar, né, quais são as classes específicas que compõem esse povo quando a gente usa esse termo de forma muito vulgar. Então ele faz uma questão de explicar, eu vou até ler a citação aqui para ficar mais claro para todo mundo. Quem faz a revolução é a grande massa proletária, e quem lhe dá sentido é a grande massa proletária. Não se trata de uma categoria social como povo, mas da parte proletária do povo e daqueles que, não sendo proletários, identificam-se politicamente com o proletariado na destruição das formas burguesas de propriedade e de apropriação social. Então, dessa forma, o Florestan ele dá maior concretude à ideia de povo, discriminando, né, que se trata de uma aliança, né, de diversas classes sociais que se identificam em algum grau, em alguma medida, com os objetivos sociais do proletariado enquanto classe. Então, ao a gente se referir à palavra povo de um ponto de vista marxista, de um ponto de vista revolucionário, é sempre importante fazer essa clarificação sobre o caráter, né, da categoria povo e a sua ligação intrínseca com o proletariado brasileiro. E logo em seguida, né, ele vai também falar sobre a questão da revolução e a situação revolucionária, né, que são duas coisas diferentes. São muito importantes, né, de a gente entender, porque a situação revolucionária é uma condição indispensável para a existência de uma revolução, conforme, pelo menos, a gente, né, olha ao longo da história, assim, né? A questão é um debate clássico também, né, que a gente costuma organizar ele na ideia das condições objetivas e as condições subjetivas da revolução, né? A questão do subjetivo a gente vai tratar mais para frente, mas o que ele está querendo dizer é isso, né, que a situação revolucionária é o conjunto de condições objetivas, né, daquela sociedade, né, numa determinada conjuntura, que torna propício, né, ou torna viável a ideia, né, de uma mudança radical, né? Porque não basta simplesmente querer, né, transformar a realidade. É algo muito complexo, né, que envolve inúmeras posições, né, pessoas, grupos, né, instituições, muito sedimentadas, né, na maior parte dos casos. Então precisa de uma situação onde, né, esse tecido social esteja, né, esgarçado, onde aquela guerra civil que é sempre latente, né, do conflito de classes, comece a ficar cada vez mais aberta, mais aparente, que possibilite, né, essa mudança, né, do poder político da sociedade, né? Então é aquilo que a gente caracteriza, né, comumente, né, como quando os de baixo, né, não querem mais viver daquele jeito, quando os de cima não conseguem mais dominar e quando as classes intermediárias não sabem para onde vão, assim, né? Então, só quando existem esse tipo de condições que faz sentido falar em revolução, né? Revolução não é simplesmente uma revolta, né, que pode acontecer de uma hora para outra. A revolução precisa ser construída, conduzida, né? E acho que essa é bastante, bastante importante, né, de pensar. Depois vai ter a parte, né, das condições subjetivas, que também são igualmente importantes. Isso, e aí a gente também entra, né, no terceiro tópico que o Florestan coloca, né, que é possível impedir ou atrasar a revolução? a gente vai tentar destrinchar um pouco isso, né? Tentando entender primeiro como que o autor se posiciona em relação à tese da suposta inevitabilidade do socialismo, né? Então, porque essa é uma visão que me parece que em boa parte na história do movimento comunista predominou, às vezes muito influenciada por um certo positivismo ou, né, ou ideologias alienígenas ao marxismo, que foram teses que entendiam como se fosse uma necessidade histórica inevitável, né? A revolução vai acontecer, a gente vai chegar no socialismo de qualquer jeito, não tem algo possível que vai impedir isso. E a gente percebe que a coisa não é bem assim, né? Especialmente, né, no nosso tempo histórico, a gente percebe que a situação é um pouco mais complexa. É claro que tem todo um debate dentro do marxismo, nos textos do Marx, por exemplo, que vai trabalhar muito mais com a ideia de uma legalidade, ou seja, né, as leis do capitalismo, né, a sua dinâmica econômica, elas criam tendências históricas que caminham em direção ao socialismo, mas isso depende, né, de uma ação consciente da humanidade. E esse é também um fato, né, que transforma o socialismo e o comunismo, né, como um salto histórico na qualidade da nossa forma de reprodução humana. Mas o Florestan não aborda isso de forma muito profunda, né? Mas o que ele debate é mais no sentido, né, de que a revolução ela não se trata de uma inevitabilidade histórica, né? Ela tem uma situação em que existe essa legalidade, né? Existe esse movimento que tende à revolução, que tende a agravar, né, pela própria dinâmica do capitalismo, mas de que, de fato, as classes dominantes elas sempre buscam impedir, né, a organização autônoma dos trabalhadores, seja pela força, seja pela cooptação. Então, a revolução ela busca ser contida, né? O capitalismo busca deslocar suas contradições sociais para outros espaços sociometabólicos ou, inclusive, para diferentes países, né, como acontece em muito caso no país de capitalismo central, que deslocam algumas das suas contradições para o capitalismo dependente. Mas o fato é que as revoluções, elas também não acontecem só pela vontade, né? Elas têm uma legalidade histórica, mas não acontecem só pela vontade. Então são esses dois fatores, né, que em algum dado momento surge uma situação revolucionária. E nesse dado momento é importante que o proletariado, é fundamental que o proletariado esteja organizado, né, esteja preparado para enfrentar uma situação decisiva, em especial, né, os comunistas, os revolucionários, a vanguarda esteja muito esclarecida sobre esses momentos históricos. E aí, para sintetizar um pouco essa discussão, eu vou ler uma rápida citação aqui do: continuando com sua hegemonia social e política, essas classes poderiam enfrentar a maré montante, seja fazendo concessões, ampliando os direitos civis, sociais e políticos do proletariado dentro da ordem, seja aproveitando as condições favoráveis para reduzir o ímpeto da pressão operária e, se possível, neutralizá-la. Em outras palavras, a luta de classes impõe zigue-zagues aos dois lados e, em termos estratégicos, a burguesia sempre dispõe de vantagens que não podem nem devem ser subestimadas. Só também a título de nota, bem breve, né, do que tu falou da inevitabilidade, né, dá para perceber, né, que também é uma influência, né, que sobrou do Hegel em algumas partes do pensamento da esquerda, né, de tão potente e influente que foi o pensamento dele, né, porque se ele pensava, né, que tinha uma teleologia na história, né, dela caminhar inexoravelmente para um fim que para ele era, né, do Estado racional democrático, né, né, alguns marxistas, né, extrapolaram isso depois, achando, né, que tem essa mesma inevitabilidade histórica, só que, né, não parando no capitalismo, mas indo para o socialismo, né, teve esses erros aí que foram apropriados de forma não muito cuidadosa. As coisas estão assim, assim. Os homens não são iguais, não são. Não são iguais, enfim. Dá pra melhor, com certeza. Que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou, agora parece que piorou, piorou, piorou. Daí toda essa história, daí a história surgiu. Escravo da Babilônia, trabalhador. E aí, continuando, né, nesse capítulo, tem a questão, né, qual é a diferença, né, da luta do proletariado contra a burguesia em relação a que a burguesia fazia contra o feudalismo, né, nos lugares onde existiu, porque a gente, né, discutiu isso, né, que tem semelhanças no sentido, né, de que são, né, classes, né, que se organizaram para tomar o poder, mas tem diferenças, né, que não vão ser encontrados paralelos entre elas, né, no sentido que o proletariado, né, ele é caracterizado justamente como aquela classe que não tem nada, né, não tem nenhuma propriedade, não tem nenhum interesse particular, ela é simplesmente definida como aquela que sobrevive vendendo sua força de trabalho. Então, além, ela não tem, né, digamos, um interesse que vai parar em algum lugar, né, ela não tem como parar a revolução dela até certo ponto, que nem a burguesia pôde fazer, né. É, e mais, né, a economia capitalista, ela surgiu dentro do feudalismo, né, surgiu como excedente, né, na Europa falando, né, surgiu como excedente, né, da produção agrícola, né, que começou a ser comercializada, e aí começou, né, setores se destacar da produção agrícola para poder fazer só o mercado, né, e criar uma acumulação a partir, né, da troca comercial, né, e isso aí permitiu, né, que depois tivesse, né, mais um monte de processo, né, que o Marx estuda na acumulação primitiva, desenvolver, né, uma base econômica capitalista ainda dentro de uma sociedade feudal, que posteriormente seria abatida, né? A forma, né, de economia dos proletários, né, que vai ser a economia socialista, ela não tem como fazer isso, né, de começar dentro do capitalismo, né, e depois tomar o poder político, né? É, claro, existem, né, algumas iniciativas, né, de fábricas ocupadas, né, que dá para, ou algumas cooperativas, né, que com certeza são interessantes, mas não existe isso como uma estratégia, né, de que, ah, tomar de pouquinho em pouquinho, né, uma fábrica aqui, outra ali, e aí transformar o sistema por dentro, né. Isso é algo, né, que não é viável, né, da forma que se analisa, né, porque o capital é um sistema global, né, que permeia todas as relações sociais e impõe, né, que a troca de mercadorias é feita, né, sobre essa lógica, de forma que mesmo, né, quem está tentando produzir, né, dentro de uma fábrica, né, de uma unidade produtiva de uma forma diferente, ela ainda tem que se confrontar com o restante do sistema para realizar aquele valor, né, que foi produzido. Então, não vai conseguir romper com a lógica do capital, né? Dessa forma, né, para os trabalhadores, né, preciso primeiro tomar o poder político para conseguir depois ter condição de generalizar essas outras formas, né, de economia, né, que podem existir, né, muito germinalmente, né, mas ela só tem como florescer, né, com um poder político dando guarida para elas, né? E aí, né, voltando para essa discussão, né, de quais são as ferramentas que a burguesia pode usar contra o proletariado, né? Porque ela pode usar tanto questões de cooptação, né, que seria algo mais indireto, né, de fornecer um salário melhor para determinados setores do movimento, né, criar, que foi chamado, né, de uma aristocracia operária, pode ter, né, os seus cooptar as lideranças do sindicato para, né, impedir as lutas, pode fazer próprias ideias, né, de tratar os trabalhadores como colaboradores, né, tentar fazer parecer que não existe uma relação, né, de dominação dentro das empresas, né, para fazer parecer que todo mundo está junto na mesma, né, essas são formas indiretas, né, e também tem, né, que inclusive nessas, né, indiretas são preferíveis, né, porque custam menos no sentido, né, de tensionamento social, né, mas em último caso sempre também tem a repressão direta, né, que envolve a força, envolve a perseguição, envolve todos esses aparatos, né, que pode ser tanto pelo Estado, né, por meio das suas forças armadas, seu sistema judiciário, né, Ministério Público, né, que pode processar, criminalizar o movimento dos trabalhadores, como pode ser em alguns lugares também aparatos paramilitares, paraestatais, que a burguesia utiliza para se livrar, né, daquelas vozes dissonantes, né. Então, é isso que significa ser classe dominante, né. Ser classe dominante economicamente permite se ascender como classe dominante politicamente e exercer isso para esse poder para organizar a sociedade. Né? E aí é onde a gente entra no tema do Florestan, um dos tópicos do texto dele, que é como fortalecer a revolução e levá-la até o fim. Tentando especificar um pouco mais isso, né, a gente vai trabalhar com uma outra pergunta, né, qual o papel de organismos como sindicatos e partidos devem desempenhar em relação ao desenvolvimento da classe. Então, uma coisa que o Florestan trabalha bastante no texto é a ideia de uma contra-revolução prolongada, né? Ou seja, uma contra-revolução que está quase que inerente, né, ao regime político e econômico vigente no Brasil, que é o que ele vai chamar de uma autocracia burguesa, né? Que ela se torna mais ou menos visível em determinados momentos, e que nessa circunstância existe uma repressão inerente, né, a essa contra-revolução burguesa prolongada, que vai gerar uma dificuldade maior no proletariado brasileiro de se organizar enquanto classe, comparado com talvez o proletariado de países europeus no passado. Então isso vai exigir, né, que o proletariado brasileiro consiga acumular um contrapoder mais básico, inerente, né, que consiga depois, enfrentando, né, a violência da repressão, através de solidariedade de classe, através de denúncia, através, né, de alargando minimamente, né, os limites da ordem burguesa, consiga dar espaço para que os partidos operários e os sindicatos possam agir politicamente, né, e contribuir na construção de um processo revolucionário. Isso acontece principalmente porque o Florestan falava de um momento que estava vigente a ditadura, né, que estava sendo praticamente já passado os 20 anos de ditadura, que já tinham aniquilado muitos dos mecanismos de luta da classe trabalhadora que tinham sido constituídos no passado. Então é necessário reacumular essa força para poder dar espaço para essas organizações, porque os partidos proletários, os partidos operários tinham sido aniquilados, perseguidos, as lideranças também, os sindicatos tutelados, né? A gente teve aí recentemente a notícia da Volkswagen, né, admitindo a sua colaboração no regime. Então a ligação entre empresas e regime tinha buscado dar um fim nos sindicatos combativos. Então, para o Florestan, naquele momento, era preciso acumular uma certa força inerente do movimento operário, se identificando enquanto classe, para que essa força básica, né, elementar, pudesse, então, dar maior protagonismo aos sindicatos operários e aos partidos operários. Exato. Eu acho uma parte bem interessante essa aí que ele está discutindo, né? Porque, normalmente, quando a gente está discutindo sobre a organização da classe trabalhadora, a questão de sindicato, né, é uma coisa que surge rapidamente, né, a gente pensa, né, e corretamente como nos sindicatos como uma forma, né, de organização imprescindível, né, para fazer a luta econômica, a luta mais imediata, né, mas o Florestan está trazendo isso em uma análise um pouco mais aprofundada, né, querendo dizer isso, né, que sem a existência de um proletariado constituído como classe independente, não vai haver sindicato nem partidos operários independentes, né. Ou seja, os partidos e os sindicatos são formas de organização dos trabalhadores. É muito mais, né, os trabalhadores criando essas ferramentas do que as ferramentas criando, né, a organização da classe, né? Claro, né, que em última instância as coisas, né, vão, né, se retroalimentar, né, precisa, é importante, né, de um sindicato combativo, né, que consiga esclarecer conjunto da sua classe, mas ela não pode surgir, né, sem ter um nível de organização anterior, de certa forma, da classe, né, e acho que talvez até dê para pensar, né, no Brasil, saindo bem pouquinho do texto, assim, mas o quanto que a gente tem, né, de sindicatos hoje no Brasil, né, sabe que é uma quantidade muito grande, mas é uma estrutura feita, né, que impede muito, né, a organização autônoma da classe trabalhadora, né, então não basta simplesmente ter esses sindicatos, porque a gente tem um problema na própria constituição, né, intrínseca da classe, vamos dizer assim, né? Então a gente não menospreza nenhum deles, mas a gente precisa entender essa questão, né, de que a classe precisa se desenvolver de forma independente, autônoma, criar esse poder mais intrínseco a ela, né, para que esses outros mecanismos, essas outras ferramentas possam desempenhar toda a sua potencialidade, né? Morte da ditadura, não, senhor. Morte da ditadura. Tudo na Globo é tendencioso e manipulado, e manipulado, e manipulado. E aí a gente entra no tema que o Florestan aborda como Revolução Nacional ou Revolução Proletária, né? E para tentar especificar um pouco mais ainda, a gente vai trabalhar com a pergunta que tenta diferenciar, né, quais são as três vias, digamos assim, da consolidação do poder burguês como classe dominante, como força dominante, em diferentes países do mundo, né? Vamos dizer umas três vias aí. A gente poderia dizer, né, que existe a via clássica, né, em que a burguesia ela se forma a partir de vários tipos de excedente, agrícola, comercial, usurário, etc. Se organiza como uma classe, a partir disso, né, assim, se vai se constituindo uma rede, vai se constituindo, se identificando como uma classe separada da aristocracia agrária e nobiliárquica, e vai derrubar revolucionariamente essa classe dominante antiga. E com isso vai fazer uma série de reformas democráticas, vai constituir a clássica democracia parlamentarista, vai abolir distinções jurídicas ou tradicionais, vai criar direitos civis, vai criar direitos políticos, uma série de instituições modernas, que foi o caso, né, da França, da Inglaterra, da Holanda, também dos Estados Unidos, em alguma medida, com a sua Revolução Burguesa, que primeiro, né, constituiu a independência, fez uma revolução nacional e depois aboliu a escravidão através da Guerra de Secessão. E aí depois a gente vai ter a chamada Via Prussiana, né, apelidada pelo Lenin, que foi o caso, principalmente o caso alemão, no qual a burguesia ela se constituiu no poder através de um acordo por cima, né, foi uma espécie de uma revolução por cima, pelo alto, em que as instituições clássicas burguesas foram constituídas nesse acordo, né, em que a propriedade, a grande propriedade fundiária, foi aos poucos se tornando uma instituição aburguesada, né, uma constituição de um capitalismo no campo. E essa espécie de revolução, a Via Prussiana, ela careceu, né, das tarefas democráticas clássicas. E aí existe muita semelhança com a terceira via aí, né, a terceira via das revoluções burguesas que a gente vai estar abordando aqui, que é o caso dos países coloniais, né, especialmente ali na América Latina e o caso brasileiro. No nosso caso, não se trata nem de Via Prussiana, porque a gente teve uma situação pior que a Via Prussiana. É semelhante, e alguns autores marxistas e até muita gente hoje busca utilizar a Via Prussiana como uma forma de comparação, mas ela é pior, né? Porque no caso brasileiro, não só a burguesia nunca se propôs a realizar as tarefas democráticas clássicas, como também nunca houve uma revolução nacional. Né, porque a Constituição capitalista no Brasil foi tutelada desde fora, foi subordinada aos interesses imperialistas, foi em algum grau importada, né, o capitalismo em algum grau foi importado. Claro que desenvolveu suas peculiaridades, desenvolveu suas características quase singulares, mas em suma, né, ele se desenvolveu de uma forma vinda de fora, né? E isso é fundamental, né? Porque senão a gente teria, talvez, um capitalismo, se a gente tivesse seguido a Via Prussiana, talvez tivesse tido um capitalismo semelhante ao da Alemanha, que não, muito claramente, que não é o caso. Uma questão muito importante é a gente compreender, né, qual que foi a via da Revolução Burguesa no Brasil, que o Florestan vai aprofundar, né, num livro específico dele, que a gente pode até, em algum momento, fazer um episódio, mas que, de fato, não foi propriamente, né, a Via Prussiana, foi uma coisa específica, né, da América Latina e do Brasil. Então, e aí, ele, a partir disso, entendendo essas especificidades, ele coloca a questão, né, como que poderia ser travada a luta anti-imperialista aqui no Brasil, né? Então, essa questão, né, a burguesia no Brasil se consolidou como se fosse o que a gente chama de uma sócia menor do imperialismo, né? E sócia é uma coisa importante, né, porque ela é tanto dependente, mas também está associada, né? Associada significa que ela, beleza, ela está ali dependendo, né, tem uma relação econômica e tecnológica, né, de dependência, mas ela está de boa com isso, ela está tranquila, ela não está, né, buscando o seu lugar ao sol, ela está feliz com isso, vamos dizer assim, né, pelo menos hegemonicamente. A ideia é que no Brasil, né, nunca teve, de forma assim, né, muito confiável, né, a possibilidade de criar uma aliança estratégica com a burguesia interna para se confrontar com o imperialismo, né? Ainda assim, é importante, né, travar a luta contra o imperialismo, né? Que, inclusive, hoje, né, ele é a análise, né, que a gente faz, o setor hegemônico dentro do bloco de poder dominante no Brasil, né? Que hoje é conformado, né, pelo latifúndio, né, que se moderniza cada vez mais no formato de agronegócio, os grandes monopólios, né, da economia nacional e também transnacional, e o imperialismo, né, que tem, né, essa dominação por meio de vários órgãos, né, multilaterais, internacionais, né, e agências, né, e os seus próprios próceres internos aqui dentro, né. E hoje o imperialismo tem, né, o poder, né, mais hegemônico dentro desse bloco, né. Então a gente não pode se furtar a ideia, né, de fazer um combate ao imperialismo. Só que não pode, né, voltar, né, às ideias do passado, né, que já se provaram incorretas, né, de confiar estrategicamente numa burguesia para fazer isso. Então ele diz que a gente pode e deve fustigar e desgastar a burguesia de forma que ela não pudesse se manter pró-imperialista, né? Então a gente não se alia a ela para fazer algo, a gente bate na burguesia, né, fustiga ela, de forma que se ela tentar, né, se manter suas ligações com o imperialismo, ela, né, vai se dar mal, vai ter enfrentamento aqui, né. Essa ideia, né, da estratégia etapista, né, que marcou muito, né, a gente vai discutir em outros episódios aqui, a ideia era essa, né, de que a gente precisava primeiro desenvolver um capitalismo autônomo, né, que seria, né, algo característico, né, das duas outras vias que o Gil explicou, para conseguir ter, né, um desenvolvimento, né, do capitalismo que pudesse, né, ter mais desenvolvimento tanto político quanto social, né, das classes, para que pudesse ter, né, uma estratégia socialista posteriormente, né. Essa era a ideia, que se mostrou muito equivocada, né, teve problemas muito graves que vão, nos outros textos que a gente discutir, vai ficar bem claro, né, o que isso acarretou, mas o Florestan diz que era possível, né, travar uma luta em outro sentido, né, com essas preocupações, né. Ele falava o seguinte, né, sobre o período no pós-guerra no Brasil, que se pusesse em primeiro plano a luta pela consolidação do proletariado como e enquanto classe, a área de conflito real com a burguesia seria pequena e a força da causa proletária muito maior. Haveria uma acumulação de forças através do desenvolvimento da classe e seria possível formular o apoio à burguesia em termos propriamente proletários, não dos interesses de determinadas facções da burguesia, mas de defesa combativa do aprofundamento de certos níveis da revolução burguesa. A reforma agrária, a reforma do sistema de saúde, o sistema de educação, o caráter da revolução nacional e a democratização dos direitos civis e políticos estavam entre tais níveis, né? Então essa que é a ideia, né? A gente pode até fazer um paralelo aqui, né, que o Florestan gosta bastante de se referenciar em outros autores, né? O Lenin tem um texto, né, que discute as duas táticas da social-democracia na Revolução Democrática, né, discutindo ali o movimento, né, dos comunistas, né, no período czarista, e sabia que ainda tinha um período, né, de evolução burguesa, né, para ser feito naquele país, né, para acabar com a autocracia feudal, né, o semi-feudal que existia lá, né. Mas ele nunca defendeu a subordinação do movimento dos trabalhadores aos interesses da burguesia, né? Ela entendia que o proletariado deveria participar com mais força, né, e mais energia possível para dar a linha, né, naquele processo, ainda, né, que ele tivesse um formato burguês, para garantir que ele terminasse de forma mais avançada possível, né, e garantisse, né, a ditadura democrática, né, do proletariado, do jeito que caminhasse para isso, né? Então, aqui no Brasil, não, o que foi feito em muitos momentos era simplesmente prestar um apoio incondicional a uma pretensa burguesia nacional, esperando que ela fosse fazer, né, esse confronto com o imperialismo, né? E aí, nisso, a gente acabava ficando a reboque e não fortalecia as posições proletárias, né? Então, mais ou menos isso que o Florestan, né, vai colocar aí. Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar, huele a azufre todavía. Bom, aí, explorando novamente aquela ideia, né, de revolução dentro da ordem, né, a revolução dentro da ordem, ela é uma etapa necessária para a revolução contra a ordem. Bom, o Florestan, ele identifica, né, que a libertação do país, né, do Brasil, do jugo imperialista, né, sem a alteração da correlação de forças das classes dominantes internas não é uma antecâmara da revolução proletária, porque, né, fortalecer a burguesia seria, de fato, dificultar a revolução proletária. Por isso, para o proletariado, a revolução dentro da ordem não deve ser um objetivo em si mesmo, né, algo intrínseco. mas algo que seja conjuntural, instrumental, né? Que esteja como ligado, né, a um, como se fosse um momento interno da revolução contra a ordem, com uma passagem, né, muito rápida da revolução de dentro da ordem para uma revolução contra a ordem. Ou seja, uma revolução que vai alterar, né, as relações de produção, que vai cumprir as tarefas democráticas, vai alterar estruturalmente as relações de produção e de dominação de classe existentes. Então, para o Florestan, não se trata de uma questão de etapas, né, mas sim momentos de constituição do proletariado, de momentos de desenvolvimento da luta do proletariado contra a burguesia, até porque a burguesia muito dificilmente vai ter alguma posição que tenda a romper com o imperialismo. Muito improvável que isso aconteça, né, por se tornar ter se tornado, né, uma burguesia altamente dependente, associada, né, servil ao imperialismo, uma lumpenburguesia, né? Então a gente tem uma ligação muito forte, né, no caráter da Revolução Socialista com o caráter da Revolução Anti-Imperialista no Brasil. E chegamos agora, né, ao último capítulo, o sexto, que é como lutar pela revolução proletária no Brasil. E é uma, a primeira coisa que dá para a gente discutir aqui é a questão do desenvolvimento das forças produtivas no Brasil, né, ao longo do século XX, e como que isso influenciou as coisas. Porque, bom, a gente sabe, né, que ao longo do século XX, desde o início do século XX, né, a gente tem, né, notícias de grandes movimentações, né, de trabalhadores no Brasil, né, as greves gerais lá desde 17, né, o Partido Comunista fundado em 22, né, então a gente atesta, né, a existência, né, de um proletariado, né, que já existe efetivamente no Brasil, mas ainda pouco ligado à produção industrial, né, que existia, mas não era predominante, né. Você pode ver, assim, que os fundadores, né, dos primeiros membros do Partido Comunista, né, tinha comerciantes, né, trabalhadores do comércio, barbeiros, né, não tinha uma grande predomínio, né, da classe industrial, dos trabalhadores industriais, que vai ser fundamental para o desenvolvimento futuro do socialismo, né. E ali daquele período dos anos 50 para os anos 80, né, o Brasil passa por uma grande industrialização, né, quando chega nos anos 80, ali vai começar a cair, mas até lá a gente tem uma produção industrial muito significativa em relação ao mundo, né, e isso muda significativamente também, né, a morfologia da classe trabalhadora, que vai ser cada vez mais urbana, né, vai deixar de ser rural, e é a questão das indústrias, né, que permite, né, uma forma de organização de massas, né, porque são muitas pessoas que trabalham no mesmo local, né. Então, se até aquele, antes disso, né, ele fala, né, que realmente existiam revolucionários, existiam comunistas, né, que corriam os riscos, né, que estava relacionado a defender a ideologia do proletariado naquele período, né, mas muitas vezes ficava afastado da classe trabalhadora, não só por uma questão, né, de vontade, né, ou de erros de análise, eventualmente, mas porque a própria configuração material da economia brasileira era de tal forma, né, que não tinha, né, muita possibilidade de se inserir nos grandes massas proletárias, né? Mas quando vem a industrialização, isso se torna possível, né? Então ele diz que todos aqueles, né, que se identificam como revolucionários passam também a ter a obrigação de caminhar por dentro da classe para fazer parte de sua vanguarda, né? Tu não vai dirigir ela por fora, tu tem que, né, isso retoma, né, o Manifesto Comunista, fazer parte, partilhar daquela classe todos os seus interesses, né, e as suas distinções devem ser no sentido estratégico, né? Então, se faz de outra forma, né, se não tem essa ligação, pode acontecer do proletariado e o partido, né, dos revolucionários acabarem caminhando em direções diferentes, né, cavando-se um fosso fatal entre ambos. E, inclusive, né, uma coisa interessante que ele diz, né, em situações excepcionais, a vanguarda pode precisar se colocar contra a classe, né, numa situação que a classe pode estar, né, sendo seduzida, né, por alguma posição, algum interesse muito imediato, né, que a vanguarda pode ter compreensão, né, do que aquilo significa no longo prazo, né. Agora, se tu tá apartado, né, se tu não se faz parte daquele conjunto, né, tu se colocar contra ela vai criar uma cisão muito maior, né. Agora, se tu tá caminhando junto com a classe trabalhadora, né, partilhando né, das dificuldades dela todo esse período, né, não vai ter problema, né, em ter esse tipo de discordância momentânea, né, que não vai comprometer esse trabalho. Então, o que ele fala, né? E aí, chegando, né, finalmente, à questão do elemento subjetivo das revoluções, né, que é o fato, né, da classe trabalhadora estar efetivamente bastante organizada e ter as intenções, né, de transformar o capitalismo em outra coisa, né? Ele vai dizer que o espírito revolucionário e o objetivo revolucionário precedem o aparecimento da situação revolucionária e são eles que decidem se o elemento subjetivo estará presente quando surgir a oportunidade. É claro que a relação de forças é decisiva, mas a oportunidade pode ser perdida se a classe e o partido não estiverem prontos para agarrar a oportunidade pelo cabelo. Então, acho que é essa ideia, né, de que precisa ter uma classe disposta, né, e pensando, né, nas possibilidades históricas que estão colocadas em cada momento, né. E aí, indo para as formas de organização da classe trabalhadora, né? Qual a importância que o autor dá para a legalidade das organizações políticas do proletariado? Lembrando que a gente estava passando por um momento de finais de ditadura na publicação desse texto, e muita gente, já vi ter algumas avaliações que ficam tentando associar o Florestan, né, à ideia da tal estratégia democrática popular que levou o PT ao poder, que é uma conciliação de classes, etc. e tal. Mas olha o que o Florestan tem a dizer nesse texto sobre a questão da legalidade das organizações. Ele fala que é importante, né, que um partido que tem pretensões revolucionárias lute contra a ordem, não tenha uma obsessão pela legalidade. Né? Ou seja, ele tem que lutar pela legalidade, sabendo que ela não é o essencial. O essencial é o resultado, né, o produto da atividade do partido e das suas tarefas revolucionárias do proletariado. É, a legalidade, ela é um espaço extra de organização que é conseguido conjunturalmente, que pode ser retirado conjunturalmente, é só ver toda a situação do golpe de 2016 e como isso tem se aprofundado cada vez mais em direção à constituição de um Estado policial. Então a questão é que o partido e as organizações da classe trabalhadora busquem, né, a legalidade apenas como um meio, né, e não como um fim em si mesmo. O fim é o objetivo final revolucionário. E o Florestan também se posiciona sobre aquele tal debate, né, sobre partido de massas versus partido de quadros. E se a gente ler apenas uma citação dele, vai observar como que para o Florestan não existe uma dualidade, não existe uma contradição, que também não existe no pensamento leninista na questão sobre partido de massas e partido de quadros. Nesse sentido, o Florestan capta essencialmente a concepção leninista, né? O grande partido também é o pequeno partido dos revolucionários, entre aspas, profissionais. E ele nunca é tão grande quanto ao número de militantes, uma proporção pequena da vanguarda operária. A sua irradiação e o seu potencial de luta política é de massas. Não poderia ser diferente. Porém, o seu núcleo organizado permanente tem de ser o de um partido que possa desenvolver simultaneamente tarefas políticas revolucionárias de curto, médio e longo prazo, dentro da ordem e contra ela. Ou seja, o Florestan não está fazendo uma distinção ou uma preferência, né, sobre o partido de massa ou o partido de quadros, né? Ele compreende, né, do ponto de vista leninista, que o partido de quadros, né, esse núcleo duro de marxistas revolucionários, convictos, né, dispostos, né, a construir a revolução até as suas últimas consequências, ele é essencial, mas ele se propõe a fazer política de massas. Então, uma coisa não nega a outra, né, e uma coisa é necessária para a outra. Então, essa é uma questão muito importante aí do pensamento do Florestan. E acho que é por aqui que a gente está finalizando. Henrique, tu quer contribuir com essa última citação? Que acho que é bem, ela é bem motivacional, assim, né? Com certeza, estamos precisando. Ele diz o seguinte: mesmo nos momentos de maior desânimo e incerteza, cabe aos socialistas revolucionários e aos comunistas trabalhar, mesmo na mais dura e cruel incompreensão e clandestinidade, a favor do curso da história e do advento de um novo padrão de civilização. Se a rota certa estivesse realmente fechada para sempre, o mundo capitalista não se mobilizaria de tal modo e com tal furor para conjurar as revoluções proletárias. Isso aí. A esperança, camaradas. É. Bom, renovar as esperanças é a gente continuar compartilhando, divulgando o nosso podcast, né? Conseguir mais seguidores, mais acessos ao nosso podcast e também contribuir com a nossa campanha financeira que está aí para buscando ampliar a sua arrecadação mensal para a gente poder profissionalizar, né? Ter um militante profissional que vai cuidar da nossa propaganda política, que vai melhorar os nossos conteúdos, que vai fazer mais textos, mais podcasts, mais vídeos, enfim. E a gente conseguir, de fato, contribuir para a construção de uma cultura socialista, para contribuir para o debate da renovação estratégica, da Revolução Brasileira no nosso país. Então, a gente fica por aqui. Quem quiser contribuir é só acessar o apoia.se/acoluna, qualquer valor a partir de R$2 é muito bem-vindo. É isso, Henrique, a gente fica por aqui, agradeço a tua participação e um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Isso aí, valeu, Gil, agradeço aí a todo o pessoal da Coluna pelo convite, se vemos na próxima.